gente Jessé será, virá de sua glória para a história, para seu povo resgatar com seu poder. Entretanto, Deus mesmo nos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e seu nome será Emmanuel. Os magos o bebê será seu nome Emmanuel, Deus conosco, que aqui veio libertar o povo seu. Cantemos aleluia, cantemos aleluia. Cantemos aleluia, cantemos aleluia, Emmanuel, o Deus conosco. Deus conosco.